Faixa 5. O conto do Ciclídeo. O Lago Vitória é o terceiro maior do mundo, mas também é um dos mais recentes. Dados geológicos indicam que ele tem apenas cerca de 100 mil anos. Esse lago é o lar de um número colossal de peixes ciclídeos e endêmicos. Endêmicos significa que são encontrados tão somente no Lago Vitória, onde presumivelmente evoluíram. Dependendo de o ictologista ser um agrupador ou um separador, o número de espécies de ciclídeos no Lago Vitória está entre 200 e 500, e uma respeitada estimativa recente apontou 450. Dessas espécies endêmicas, a grande maioria pertence a uma tribo, os aplocrominos. Ao que parece, todos eles evoluíram como um único bando de espécies durante os últimos 100 anos aproximadamente. Como vimos em O Conto da Rã de Boca Estreita, a ramificação evolutiva de uma espécie em duas chama-se especiação. O que nos surpreende na pouca idade do Lago Vitória é que ela sugere um ritmo espantosamente rápido de especiação. Também há indícios de que o lago secou totalmente há cerca de 15 mil anos e alguns até concluíram que as 450 espécies endêmicas evoluíram de uma única espécie fundadora nesse tempo impressionantemente breve. Como veremos, é provável que isso seja um exagero. Mas, de qualquer modo, um pouco de cálculo ajuda a pôr em perspectiva esses períodos curtos. Que tipo de velocidade de especiação seria preciso para gerar 450 espécies em 100 mil anos? O mais prolífico padrão de especiação, em teoria, seria uma sucessão de duplicações. Nesse padrão idealizado, uma espécie ancestral origina duas espécies filhas e cada uma dessas divide-se em duas, que, por sua vez, também se dividem cada qual em duas e assim por diante. Seguindo esse padrão de especiação mais produtivo, exponencial, uma espécie ancestral poderia facilmente gerar 450 espécies em 100 mil anos, com um intervalo de 10 mil anos que parece ser bastante longo, separando as especiações em qualquer dada linhagem. Partindo de qualquer peregrino ciclídeo moderno em direção ao passado, haveria apenas 10 pontos de encontro em 100 mil anos. Obviamente, é muito improvável que na vida real a especiação siga o padrão ideal das duplicações sucessivas. O extremo oposto seria um padrão no qual a espécie fundadora originasse sucessivamente uma espécie filha após outra, sem que nenhuma das espécies filhas viesse a especiar-se depois. Seguindo esse padrão menos eficiente de especiação, para gerar 450 espécies em 100 mil anos, o intervalo entre os eventos de especiação teria de ser de alguns séculos. E isso também não nos soa ridiculamente breve. A verdade está, com certeza, entre os dois padrões extremos. Digamos que um ou alguns milênios seja o intervalo médio entre os eventos de especiação em qualquer dada linhagem. Raciocinando assim, a velocidade de especiação não parece tão espetacularmente alta, em especial à luz dos tipos de taxas evolutivas que vimos em O Conto do Tentilhão dos Galápagos. Mesmo assim, como um efeito contínuo de especiação, esse é bem rápido e prolífico pelos padrões que os evolucionistas aprenderam a esperar, e os ciclídeos do Lago Vitória tornaram-se tão famosos entre os biólogos por essa razão. Asterisco. O Lago Vitória vem sendo vítima de uma catástrofe que é obra do homem. Em 1954, a administração colonial britânica, na tentativa de melhorar a indústria da pesca, introduziu a perca do Nilo, Lates nitolicus, no Lago Vitória. Os biólogos opuseram-se a essa decisão, prevendo que a perca prejudicaria os ecossistemas únicos do lago. A previsão revelou-se desastrosamente acertada. Os ciclídeos nunca tinham evoluído para lidar com um predador grande como a perca do Nilo. É provável que 50 espécies de ciclídeos tenham desaparecido para sempre e outras 130 estão muito em perigo. Em apenas meio século, a ignorância perfeitamente evitável devastou economias locais da região do lago e aniquilou irreversivelmente um recurso científico inestimável. Fim da leitura de Asterisco. Os lagos Tanganyika e Malawi são só um pouco menores que Vitória, em área, frisemos. Mas enquanto Vitória é uma bacia ampla e rasa, o Tanganyika e o Malawi são lagos do Vale do Rift. Longos, estreitos e muito profundos. Não são tão recentes quanto Vitória. O lago Malawi, que já mencionei nostalgicamente como local das minhas primeiras férias na praia, tem entre 1 e 2 milhões de anos. O lago Tanganyika é o mais antigo, entre 12 e 14 milhões. Apesar dessas diferenças, os três lagos têm em comum a notável característica que inspira este conto. Todos pululam com centenas de espécies endêmicas de peixes ciclídeos exclusivas de seus respectivos lagos. Os ciclídeos do Vitória formam um conjunto de espécies totalmente diferentes dos ciclídeos do Tanganica e, por sua vez, os do Malawi são completamente distintos dos outros dois. E, no entanto, cada um dos três bandos de centenas de espécies produziu pela evolução convergente em seu próprio lago uma variedade de tipos muito semelhantes. Parece que uma única espécie, a Aplocromina fundadora, ou bem poucas, entrou, talvez por um rio, em cada um dos lagos quando estes estavam nascendo. Desses começos pequenos, sucessivas subdivisões evolutivas, eventos de especiação, geraram centenas de espécies de ciclídeos, cuja gama de tipos tem paralelo próximo com a de cada um dos outros dois grandes lagos. A esse tipo de rápida diversificação em muitos tipos diferentes dá-se o nome de irradiação adaptativa. Os tentilhões de Darwin são outro exemplo famoso de irradiação adaptativa, mas os ciclídeos africanos são ainda mais especiais porque com eles o fenômeno ocorreu triplamente. Asterisco. Todo esse assunto é analisado detalhadamente no livro recente de Dolph Slutter, The Ecology of Adaptive Radiation. Fim da leitura de asterisco. Boa parte da variação do âmbito de cada lago está relacionada à dieta. Cada lago tem seus especialistas em alimentar-se de plâncton, seus especialistas em comer algas extraídas das rochas, em predar outros peixes, em sustentar-se com matéria em decomposição, em roubar comida, em devorar ovas de peixe. Existem, inclusive, paralelos com o hábito dos peixes limpadores, mais conhecidos graças aos peixes de recifes tropicais. Ver o conto do polipífero. Os peixes ciclídeos têm um complexo sistema de mandíbulas duplas. Além das mandíbulas externas usuais que podemos ver, existe um segundo conjunto de mandíbulas faríngeas no fundo da garganta. É provável que essa inovação tenha aparelhado ciclídeos para a versatilidade alimentar. E daí, para a habilidade de diversificar-se repetidamente nos grandes lagos africanos. Apesar de serem muito antigos, os lagos Tanganyika e Malawi não possuem um número de espécies notavelmente maior do que o Vitória. É como se cada lago chegasse a um tipo de limite, a um equilíbrio no número de espécies, e este não aumentasse no decorrer do tempo. Na verdade, poderia até diminuir. O lago Tanganyika dos três é o mais antigo e é o que tem menos espécies. O Malawi, de idade intermediária, é o que tem mais. Parece provável que os três lagos tenham seguido o padrão do Vitória, uma especiação extremamente rápida a partir de começos muito pequenos, gerando várias centenas de novas espécies endêmicas nas primeiras centenas de milhares de anos. O conto da rã de boca estreita abordou a teoria em voga para explicar como ocorre a especiação, a teoria do isolamento geográfico. Essa não é a única teoria, e mais de uma pode ser correta em diferentes casos. A especiação simpátrica, a separação de populações em espécies distintas na mesma área geográfica, pode ocorrer em algumas condições, especialmente com insetos, para as quais ela pode até ser a regra. Há alguns indícios de especiação simpátrica de peixes ciclídeos em pequenos lagos de cratera africanos. Mas o modelo de especiação em isolamento geográfico ainda é o dominante e prevalecerá por todo o resto desse conto. Segundo a teoria do isolamento geográfico, a especiação começa quando uma divisão geográfica acidental de uma única espécie ancestral origina populações separadas. Essas duas populações deixam de poder intercruzar-se e se afastam gradativamente ou são impelidas pela seleção natural em diferentes direções evolutivas. Caso venham a encontrar-se depois de terem divergido, ou não poderão ou não quererão entrecruzar-se. Costumam reconhecer sua própria espécie por alguma característica particular e evitam cuidadosamente espécies semelhantes que não a possuem. A seleção natural condena o acasalamento com a espécie errada, principalmente se a espécie for próxima o suficiente para que isso constitua uma tentação e próxima o bastante para que a prole híbrida sobreviva a consumir dispendiosos recursos parentais e, por fim, ficar estéril, como as mulas. Muitos zoólogos interpretam as exibições de corte como sendo destinadas, sobretudo, a evitar a miscigenação. Isso pode ser um exagero e existem outras pressões seletivas importantes que governam a corte. Mas ainda assim, é provavelmente correto interpretar algumas exibições de corte e algumas cores vivas e outros anúncios vistosos como mecanismos de isolamento reprodutivo que a seleção fez evoluir contra a hibridização. Acontece que foi feito um experimento particularmente elegante com os ciclídeos. Ulysses Hahn, hoje na Universidade de Hull, e seu colega Jacques van Alphen, da Universidade de Leiden, usaram duas espécies aparentadas de ciclídeos do Lago Vitória, Pundamila pundamila e P. Nereyei, assim batizada em homenagem a um dos grandes líderes africanos, Julius Nereyei, da Tanzânia. As duas espécies são muito semelhantes, exceto pelo fato de a P. Nereyei ter a cor avermelhada e a P. Pundamila ser azulada. Em condições normais, nos testes de escolha, as fêmeas preferem acasalar-se com machos da própria espécie. Mas Seehausen e van Alphen fizeram seu teste crítico. Deram às fêmeas as mesmas escolhas, mas sob luz artificial monocromática. Isso muda drasticamente a percepção das cores, como eu me recordo vividamente de meus dias de colégio em Salisbury, uma das cidades cujas ruas são iluminadas por lâmpadas de sódio. Nossos bonés e nossos ônibus escolares, que eram de um vermelho vivo, pareciam pardacentos. É isso que ocorre com os machos pundamila vermelhos e azuis no experimento de Seehausen e van Alphen. Vermelhos ou azuis sob a luz branca, todos eles ficavam pardacentos. E o resultado? As fêmeas não mais distinguiam entre eles e se acasalavam indiscriminadamente. A prole desses cruzamentos era fértil, o que indica que a escolha das fêmeas é a única barreira entre as espécies e a hibridização. O conto do gafanhoto traz um exemplo semelhante. Se as duas espécies fossem um pouquinho mais diferentes, sua prole provavelmente seria infértil, como as mulas. Ainda mais adiante no processo de divergência, populações isoladas chegam ao ponto de não poderem hibridizar, mesmo que o quisessem. Seja qual for a base da separação, a incapacidade de hibridizar-se define duas populações como pertencentes a espécies diferentes. Cada uma dessas duas espécies agora está livre para evoluir separadamente, livre de contaminar-se com os genes da outra, muito embora a barreira geográfica original à contaminação não exista mais. Sem a intervenção inicial de barreiras geográficas ou algum equivalente, as espécies nunca poderiam ter se especializado em dietas, habitats ou padrões de comportamento específicos. Ressalto que intervenção não significa necessariamente que seja a geografia em si a responsável pela mudança ativa, como quando um vale se inunda ou um vulcão entra em erupção. O mesmo efeito é obtido se barreiras geográficas existissem o tempo todo, grandes o suficiente para impedir o fluxo gênico, mas não tão formidáveis que nunca fossem transpostas por ocasionais populações fundadoras. Em O Conto do Dodô, encontramos a ideia de que, esporadicamente, indivíduos têm a sorte de ir parar em uma ilha remota onde se cruzam isolados de sua população original. Ilhas como a Maurício e a Galápagos são as responsáveis clássicas pela separação geográfica, mas nem sempre ilha quer dizer terra cercada por água. Quando falamos em especiação, ilha vem a ser qualquer tipo de área de reprodução isolada definida do ponto de vista do animal. Não é à toa que o belo livro de Jonathan Kingdon sobre a ecologia africana se chama Island Africa. Para um peixe, um lago é uma ilha. Como, então, centenas de novas espécies de peixes puderam divergir de um único ancestral se todas vivem no mesmo lago? Uma resposta é que, do ponto de vista dos peixes, há muitas ilhotas em um grande lago. Os três grandes lagos africanos possuem recifes isolados. Obviamente, recife nesse caso não significa recifes de coral, mas uma estreita crista ou cadeias de rochas, seixos ou areia à flor da água ou submersa próximos à superfície, Oxford English Dictionary.